Jerusalém, Jerusalém, está chegando o momento de dizer Baruch Rabá, Bissem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A salvação, Jerusalém, Jerusalém.